Os irmãos podem assentar. Quando a Márcia veio aqui para levantarmos um clamor em favor da Sara, eu estava me lembrando de algo. Eu queria relatar isso um culto atrás, que Deus, o nosso Deus é um Deus que trabalha. A minha mãe, no mês de dezembro, foi diagnosticada com câncer. E todos nós, os filhos, ficamos muito tristes e preocupados, porque a princípio nós não dissemos para ela, os médicos nos passaram e nós não falamos, e tínhamos uma preocupação muito grande, quando ela soubesse, como seria a reação, porque nós perdemos um irmão e ela como mãe ainda sofria pela perda do filho, e nós ficamos preocupados de quando ela soubesse, mas quando ela soube, ela nos deu uma lição. Eu lembro que quando ela teve a notícia que estava com câncer, um dia depois eu liguei para ela e ela falou comigo assim: meu filho, fique tranquilo, eu quero que vocês orem e só peçam a Deus que aumente o que eu estou sentindo, porque eu estou feliz, eu estou alegre com Jesus, eu sei que a minha vida está nas mãos dele. E desde dezembro, irmãos, uma coisa interessante que eu não me lembro de ter ligado para minha mãe e ela demonstrar desanimada. Ela sempre estava: não, eu estou confiante, eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor. E gradativamente ela tem melhorado, irmãos, de uma maneira que nós não conseguimos explicar, né? Ela, no princípio, ela sentiu muitas dores, mas eu acho que deve ter uns 4 meses que ela não sente dor. Ela tinha anemia profunda. Os novos exames que ela fez já não deu mais anemia. E os médicos agora acham que ela, o estado que ela estava já está bem brando, e uma cirurgia que ela vai fazer vai resolver tudo e ela tem possibilidade de ficar bem. E uma coisa interessante é que ela teve o intestino desviado, né, colocado numa bolsa, e há umas semanas atrás eu liguei para ela, ela disse que estava achando estranho, porque ela estava percebendo que parece que a bolsa estava desativada automaticamente, que as coisas estavam voltando ao normal sem os médicos colocar as mãos. Então nós devemos clamar mesmo, porque Deus, ele é um Deus que trabalha, né? Ele é um Deus que cura, e nós devemos interceder uns pelos outros, né? Quando existe alguém entre nós enfermo, nós devemos levantar um clamor, porque o nosso Deus, ele faz proezas. Isaías capítulo 53, capítulo 53, versículo 4 até o 6, depois o versículo 11 e o 12, e também Mateus no capítulo 27 e o versículo 37. Isaías 53 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Versículo 11 e 12: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Como seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Mateus, no capítulo 27, versículo 37, diz assim: e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos judeus. Aleluias, Deus. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, que é santa, que é poderosa, que é eficaz. E por si só, Deus, fala profundamente aos nossos corações. Mas nesta noite, mais uma vez, nós te suplicamos, ó Pai, que pelo Teu Espírito Santo, nós recebamos a Tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor encontre liberdade nos nossos corações, para que a Tua palavra promova, Senhor, todas as mudanças necessárias nas nossas vidas, para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. No culto do mês passado, os irmãos que estavam aqui lembram que nós usamos o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós falamos que entendemos que esse versículo de João 3,16, em um único versículo, ele nos mostra todo o plano de Deus para nós, porque ele começa dizendo que Deus amou o mundo, e no fim, ele nos mostra que tudo aquilo que Deus fez é porque ele estava preocupado com a nossa eternidade, com o fim de tudo. Então ele proveu um meio. E meditando na Bíblia, hoje Deus nos deu um assunto que está diretamente ligado a João 3,16. Quando a Bíblia nos mostra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Geralmente os irmãos sabem que no quarto domingo é um culto que nós falamos de missões. E nós entendemos que a maneira que nós enxergamos e entendemos a cruz de Cristo, o sacrifício da cruz de Cristo, é que vai fazer a diferença na nossa vida, para nós podermos fazer missões de uma maneira eficaz. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas ainda não conseguimos entender o significado da cruz, e a cruz não produziu em nós aquilo que era a intenção de Deus que acontecesse nas nossas vidas. Quando nós olhamos e meditamos, a Bíblia diz que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Deus tinha um objetivo muito claro. É como se nós, sendo criminosos, estávamos julgados e condenados. Mas Deus enviou Jesus e Ele foi até a nossa prisão. E chegando lá Ele disse, olha, pode soltá-lo, porque eu compro, eu pago a dívida que ele tem. Eu lendo um testemunho de uma chinesa que se converteu ao evangelho, e o missionário, quando foi batizá-la, para ter certeza que ela tinha entendido o significado da cruz, ele fez uma pergunta para ela e perguntou assim, Jesus tinha pecados? E ela olhou para ele e disse, de maneira veemente, Jesus tinha pecado. E ele, intrigado com a resposta, perguntou novamente, Jesus tinha pecado? E ela olhou firmemente para ele mais uma vez e afirmou, Jesus tinha pecados. E ele, querendo saber por que ela estava dizendo aquilo, entendendo que ela não tinha aprendido, ele perguntou mais uma vez e ela disse, sim, Jesus tinha os meus pecados. A cruz de Cristo é a essência do Evangelho. Na cruz é que nós entendemos por quê. Por que Deus amou o mundo de tal maneira. A preocupação que Ele tinha conosco fez com que Ele tirasse o Seu Filho. A Bíblia diz que Ele desenfeitou a Sua glória. E Jesus então veio aqui e padeceu. E isso nos trouxe muitos benefícios, muitas vantagens, e muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Nós queremos ser missionários, queremos fazer missões, queremos alcançar os outros, mas a cruz ainda não foi revelada de maneira clara à minha vida. O que diz a cruz de Cristo para nós? Será que dia após dia eu tenho parado, ajoelhado e olhado para a cruz? Porque quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos, enxergamos qual é o nosso estado. Quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos como foi tão grande o amor de Deus. Porque sendo Jesus santo, puro, verdadeiro, a Bíblia diz que ele se fez transgressor no meu lugar. Ele se tornou o mais vil entre os homens. Foi humilhado. E o que isso tem produzido na minha vida? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que, crendo, eu não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu. E o objetivo principal da morte de Cristo era que nós nos tornássemos livres. E muitas vezes nós não entendemos, e meditando, nós olhamos verdadeiramente o primeiro benefício que nós enxergamos. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele se fez doente para que nós tivéssemos o direito de sermos sarados. Benefício da cruz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Porque Jesus morreu, nós temos o direito de nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu não vou ter depressão. Eu não vou abaixar a cabeça diante das adversidades, porque o castigo que me traz a paz foi lançado sobre o Senhor. E eu tenho o direito de ser livre. E muitas vezes nós não enxergamos. Mas o ponto principal, o ponto chave que nós entendemos é que nós não tínhamos o direito. Nós estávamos perdidos pelas nossas concupiscências, pelos nossos pecados. E eu entendo, irmãos, que Jesus, a Bíblia diz, o próprio Jesus, ele disse que ninguém tinha o poder de tirar a sua vida, mas ele espontaneamente a entregava para também depois tornar a reavê-la. Quando nós, lendo a passagem de Jesus no Getsêmane, quando a Bíblia diz que Jesus ali chorou profundamente, se entristeceu e fez a oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Existem muitos que dizem que Jesus, nesta oração, estava temendo a morte. Mas se nós lermos a Bíblia, quando vemos o próprio Jesus dizendo isso: ninguém tem poder para tirar a minha vida, eu a entrego de maneira espontânea. E ele sabia que ao terceiro dia ressuscitaria. Então o que Jesus temeu? O que Jesus pediu que fosse passado dele naquele momento de dor e de angústia? E como pessoas inteligentes, nós entendemos que Jesus era um homem santo. Não havia pecado, não havia manchas. E a Bíblia diz que os meus pecados, os seus pecados, foram lançados sobre ele. Nos coloquemos no lugar dele, nós, sendo inocentes acerca de alguma coisa, e alguém chegando até nós e nos acusando de maneira veemente de algo que nós não fizemos, de uma culpa que nós não temos. E eu entendo, queridos, que o que Jesus pediu, que se possível pudesse ser passado era essa dor tão grande de ele sendo santo, um homem puro, verdadeiro, carregar sobre si o pecado do mundo inteiro. Ele foi ferido pelos nossos pecados, ele foi machucado, mas a Bíblia diz que como ovelha muda, aleluia, ele foi levado ao matadouro. Talvez por um momento, pela sua natureza humana, ele tivesse até pensado em desistir. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, e andarabassuri cantarabai. Deus amou o mundo de tal maneira, e ele capacitou o seu filho para que naquele momento ele olhasse e nos enxergasse. E ele viu a necessidade que nós tínhamos de ser justificados. Satanás estava pronto para nos tragar, para nos destruir. A nossa sentença já tinha sido decretada. Mas como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Não abriu a sua boca. Mas a Bíblia diz que ele foi humilde até padecer em uma cruz. E olha que coisa interessante, irmãos. O versículo 11 diz assim: o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Quando nós olhamos para a cruz, nós entendemos que nós vamos chegar lá não pela nossa força, não pelo nosso intelecto, não pela minha capacidade de fazer o certo ou o errado, mas é pela força do Senhor. É porque Ele nos capacita, Ele trabalha. E a Bíblia diz que o sangue dele derramado na cruz do Calvário nos purifica de todo o pecado. Nós não precisamos hoje aceitar as acusações do diabo contra nós. Quantas vezes Satanás tenta dizer ao nosso ouvido que nós fracassamos, que nós perdemos, que não existe mais solução. Mas a Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele se fez sujo e imundo para que nós pudéssemos ser santos. Ele se humilhou, não recusou o meu pecado, ele não rejeitou o meu e o seu pecado. E nós entendemos porque a Bíblia diz que o amor de Deus era tão grande. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E o que isto tem produzido na minha vida? Como eu olho para a cruz? Será que eu penso que o objetivo de Deus, ao entregar o seu único filho, era simplesmente para que nós desfrutássemos nesta terra de tantas coisas boas? A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. O nosso lugar não é aqui. Nós precisamos entender, porque quando nós entendemos o objetivo principal da morte de Cristo, isso vai começar a nos influenciar e nós vamos ter o desejo de repartir. O objetivo principal é quando a Bíblia diz: olha, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. No fim do versículo de João 3,16, ele fala para que tenha a vida eterna. Deus entregou o seu único filho para que nós enxergássemos que nós não somos deste mundo. Que a nossa visão tem que estar no futuro. Tem que estar no arrebatamento da igreja. Quantas vezes nós pensamos em tantas coisas, nos envolvemos em tantas coisas, mas nós não paramos para dizer para tanta gente à nossa volta: Jesus está voltando. Essa semana eu liguei para um rapaz, conhecido meu, e quando eu liguei, comecei a conversar com ele, ele falou assim: ô pastor, pelo amor de Deus, ora por mim. Eu não sei o que, que eu faço. E nós entendemos que Jesus morreu para libertar a humanidade. Irmãos, o mundo está clamando por Jesus. Se nós pararmos para conversar com as pessoas na rua, por onde a gente passa, se você sentar um pouquinho e conversar, e aquela pessoa sentir um pouquinho de liberdade na conversa, ele vai começar a desabafar, vai começar a falar das suas angústias, e nós vamos entender que o mundo está clamando por Jesus. E muitas vezes nós estamos aqui dentro, e a cruz de Cristo, a morte de Cristo não fez em nós, não produziu em nós o efeito necessário para que nós possamos entender que Jesus morreu por mim, mas morreu pelo meu semelhante, morreu por aquele que está aflito. Essa semana eu estava no centro de Belo Horizonte e eu vi uma cena, uma moradora de rua, conhecida por todos como a Noiada, ela caiu na rua e eu vi ela caiu e parece que começou a ter um ataque de epilepsia. E isso acontece, é a segunda vez, porque uma vez eu vi um mendigo morrer ali no centro de Belo Horizonte, e eu pedi alguém para me ajudar a arrastar ele do asfalto para a calçada, e ninguém queria pôr a mão, ninguém quis ajudar. E essa jovem que caiu, eu observei e vi de longe que um homem, com certeza um homem de Deus, todo mundo passava por ela, pulava, dava a volta, olhava, mas ninguém parava. E um homem de Deus foi até ela e colocou as mãos na cabeça dela e orou. E imediatamente, quando ele terminou a oração, ela sacudiu, olhou para cima e se levantou, e eu vi que ele foi lá e pregou o evangelho para ela. Qual o nosso papel como crente? Por que Jesus morreu? Será que foi só por mim? Será que Jesus se entregou exclusivamente por mim, pelos meus pecados? Será que é só para que eu tenha o direito a tantas coisas, a tantos benefícios que a cruz me traz? Nós precisamos entender que Jesus morreu por mim, mas morreu por todos aqueles que estão à nossa volta. Quantas vezes nós recusamos dar uma palavra? Quantas vezes nós recriminamos? Quantas vezes nós julgamos? Quantas vezes nós apontamos? Mas ele morreu para que a humanidade tivesse o direito de ser livre. Se nós enxergarmos uma pessoa que vive na rua, muitas vezes nós olhamos e pensamos, muitos pensam que eles estão ali, vivem daquele jeito porque querem, porque gostam. Mas ninguém gosta de viver daquela maneira. Ninguém gosta. É possessão maligna. Maldição lançada talvez pelos pais. E eles querem o direito de conhecer o Cristo da história. E nós, muitas vezes, ainda não entendemos o sacrifício da cruz. Eu me lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de um pastor judeu. Ele disse que morava em Jerusalém, desde pequeno foi criado ali, convivendo com a história de Jesus, porque a tradição, Jesus é daquele lugar. E ele disse que um dia, depois de jovem, ele entrou dentro do quarto e sentiu uma tristeza, uma angústia tão grande. Sentiu um vazio tão profundo. E ele disse e começou a orar: Jesus, eu convivo com a sua história desde que eu nasci, mas a sua história ainda não produziu na minha vida aquilo que ela deve produzir. Eu ainda não o conheço. E ele disse que de repente saiu do seu quarto e caminhou e subiu até o monte da crucificação. Subiu. E ali Deus fez algo tremendo na vida daquele homem. Ele disse que de repente ajoelhou diante do lugar que Cristo foi crucificado. Ele disse que de repente sumiu de diante dele tudo que era natural. E ele começou a visualizar como se Cristo estivesse sendo crucificado naquele momento e ele estivesse ali presenciando tudo. E ali ele viu tudo que Jesus passou, ele presenciou, e aquilo trouxe uma mudança na sua vida. E ele saiu dali entendendo por que Jesus morreu. Jesus morreu, irmãos, pelos pecados da humanidade. Jesus morreu por todos. E ser crente é não sermos egoístas, é não estarmos aqui dentro da igreja somente pensando em nós. Ser um missionário é aproveitar as oportunidades, onde nós estivermos, no trabalho, na escola, dentro de casa, na rua. É querer repartir a dádiva, as boas novas do Evangelho. É dizer para o aflito: Jesus morreu por você, você não precisa viver nessa situação, porque Ele te amou de uma maneira tão grande. Eu estava conversando com um rapaz, às vezes a gente traz experiências com um casal, e durante um bom tempo nós conversamos sobre vários assuntos, e de repente nós tivemos oportunidade de entrar na Bíblia. Começamos a conversar e o rapaz, o noivo, se mostrou um rapaz intelectual, entendia de muita coisa, tinha uma resposta para tudo. E de repente, Deus, o Espírito Santo, me levou a falar com ele sobre maldição. Aí eu falei para ele assim: olha, rapaz, deixa eu te dizer uma coisa, você conhece, já ouviu o caso de famílias que tem um pai, um avô alcoólatra, o pai alcoólatra, um neto alcoólatra. E comecei a falar para ele: isso é ação de espíritos de demônios, ação de espíritos malignos, que vai transferindo isso de pai para filho. E enquanto alguém não enxerga que isso precisa ser quebrado, aquilo ali vai destruindo a família de geração em geração. E por um bom tempo eu comecei a falar e conversar, e ele parou de falar e começou a ouvir. Foi escutando, escutando, e no fim da conversa, ele me abraçou e falou assim: olha, Marcos, eu precisava conversar com você hoje, porque isso que você falou acontece na minha casa. Eu luto para não tomar um gole de bebida, porque se eu tomar um, eu tomo um monte. Meu pai morreu por causa de bebida, meu avô morreu por causa de bebida. E ele me abraçou e disse: eu precisava conversar com você hoje sobre isso. Eu precisava ouvir isso que você me falou. E o homem intelectual, inteligente, reconheceu a necessidade que ele tinha de quebrar aquilo que estava te envolvendo, envolvendo a sua família, através da cruz de Cristo. Porque ele levou sobre si os nossos pecados. Ser missionário é não recusar o evangelho para ninguém. Ser missionário é estar atento. É estar atento, não estar desapercebido, porque em todo momento vai existir alguém perto de nós, precisando de ouvir uma palavra, precisando ouvir alguém dizer que tem alguém que o ama. Mas nós precisamos entender que Jesus morreu por mim e por ele. Nós precisamos entender que a cruz de Cristo abrange a humanidade. Ele não morreu para que nós vivêssemos egoístas, simplesmente dizendo que nós vamos comer o melhor da terra e o outro que se lasque. Eu falo que se nós nos tornamos, como crentes, pessoas insensíveis à dor do nosso semelhante, nós precisamos nos curvar diante da cruz e dizer: Senhor, eu quero aceitar na minha vida. E eu quero me tornar uma pessoa sensível. Porque o Senhor me amou de uma maneira tão grande. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, queridos, nós olhamos para dentro de nós, enxergamos que nós não somos nada, nós não somos superiores a ninguém. Eu ouvi um testemunho de um pastor chamado Doronel Camilo, que diz que um dia, chegando na sua casa, o pai da Márcia deve conhecer bastante, né, o pastor Doronel Camilo. Ele disse que um dia, chegando na sua casa, tinha um mendigo na porta, de frente para o portão. E ele olhou e sentiu um nojo tão grande, porque ele fedia, estava sujo. E o mendigo tentou falar alguma coisa com ele, e ele rapidamente passou com nojo. Um pastor, um homem de Deus, e entrou para dentro de casa e não quis nem atenção, não quis nem dar atenção para aquele. E ele disse que quando ele entrou na sala, o Espírito Santo bradou no ouvido dele e disse assim: em que você acha que é melhor do que ele? Você acha que eu amo você mais do que a ele? Da mesma maneira que eu amo você, eu amo aquele que estava lá no seu portão. Portanto, você vai voltar, vai pegar ele, vai trazer para dentro da sua casa, vai dar banho, vai dar roupa, vai dar comida, porque eu coloquei ele ali, porque eu tenho um plano na vida dele. E eu vou usar você. Tremendo, não é, irmãos? Isso é tremendo, irmãos. Será que nós temos coragem de passar na rua e dar um abraço no morador de rua sujo? O pastor contou aqui aquele dia, né, que pôs dentro do carro. Será que nós temos coragem de abraçá-lo com amor e dizer para ele: Jesus te ama, meu filho, e eu também. Eu quero te ajudar. Eu quero mostrar para você que existe a possibilidade de você ter uma vida diferente. Existe um outro pastor que é um pregador, que eu esqueci o nome dele, aquele que era mendigo. Me fugiu a memória o nome dele agora, que ele disse que era mendigo, e um dia ele foi ouvir uma mensagem, ele ficou sabendo que um pastor chamado Idecaso Takayama ia estar pregando em tal lugar, e ele, como mendigo, Adeildo Costa, ele foi e ouviu a mensagem naquele dia, e Jesus o libertou, o transformou. Jesus morreu pela humanidade. E quando nós entendemos que Jesus morreu por todos, nós vamos enxergar que ele não fez acepção de pessoas, e nós também não temos o direito de fazer. Nós não temos o direito de não oferecer, de recusar apresentar Jesus a alguém, não importa qual a situação ele esteja. Fazer missões, ser missionário, é manifestar o amor de Deus aos outros. é ter atitudes de amor, de uma maneira simples, sem querer vangloriarmos por isto, sem pensar que estamos fazendo algo muito grande, sem o interesse de contar vantagem depois, mas entender o sacrifício de Cristo é ter o desejo de manifestar o amor de Deus aos outros. É ter atitudes de amor, de afeto. Se nós conversarmos, nós fizemos isso algumas vezes, se nós pararmos com um morador de rua para conversar com ele, olha que é uma coisa, a maioria deles, irmãos, vai dizer, sabe o quê? Rapaz, eu era crente. Eu era crente, batizado com o Espírito Santo. Mas talvez ele está ali porque uma palavra o matou. Talvez um dedo o apontou e jogou ele na lama. Jesus morreu para juntar. Jesus morreu para trazer os perdidos. Será qual vai ser a nossa reação se entrar alguém nessa situação aqui dentro da igreja? Nós vamos entender, que ele achar que ele está perturbando? Ou nós vamos começar a clamar: Jesus, salva, liberta, transforma esse homem? Eu estou falando isso, irmãos, porque Deus colocou isso no meu coração. Entenda que o Espírito Santo é aquele que guia. Será que eu entendi qual é o objetivo de Deus ao entregar o seu único filho? Será que eu quero desfrutar das delícias que isso proporciona sozinho? Será que eu quero tirar proveito da cruz somente para mim e para minha família? Se nós temos essa intenção, nós precisamos dobrar os joelhos e aceitar Cristo novamente. Porque Jesus morreu pelos pecados da humanidade. Ele se entregou. E a Bíblia diz, olha aqui, ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. O que diz para mim e para você a cruz de Cristo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, preocupado com a nossa eternidade. Ele queria nos garantir uma eternidade de descanso, de gozo, de paz. Mas quando nós fomos libertos, salvos, tirados de fora, nós passamos a ter uma responsabilidade de propagar as boas novas do Evangelho. Nós precisamos anunciar que Jesus morreu e prometeu que um dia ele vai voltar. Porque Jesus morreu não foi para dar carro zero, casa nova. Não, Jesus não morreu com esse objetivo. A Bíblia diz que isso é uma consequência de um andar com Deus. Mas Jesus morreu para nos dar o direito à vida eterna. E nós precisamos entender isso. Jesus morreu para nos garantir que um dia, quando nós não estivermos aqui, nós vamos estar em um lugar de glória. Ele morreu para nos garantir a eternidade. Amém? Nós precisamos entender isso. Porque muitas vezes nós cobramos tantas coisas e não entendemos uma coisa tão simples. E quando nós entendemos isso, nós passamos a ter o desejo de anunciar isso, dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quantas pessoas passam por nós? De manhã cedo nós temos que orar: Senhor, eu vou sair, me dê graça e me capacite para que eu possa aproveitar as oportunidades. Senhor, não permita que passe alguém por mim necessitado e que eu, tendo oportunidade, eu não abra minha boca para falar do teu amor. Eu quero oferecer ao Senhor este dia. Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim hoje. Eu quero falar do teu amor. Eu quero manifestar o teu amor. Mas muitas vezes nós não fazemos. Nós não temos atitudes e manifestação de amor, porque nós, no ditado popular, olhamos somente para o nosso umbigo. Mas Jesus morreu pelo pecado da humanidade. E será que nós temos repartido isso? Será que nós temos anunciado isso? Será que eu tenho olhado com amor para o drogado, para aquele que me maltrata, para aquele que nos atinge? Será que eu quero que ele seja destruído? A cruz de Cristo nos capacita para vivermos em amor, para termos capacidade de perdoar. Quantas vezes, irmãos, nós vemos isso? Pessoas que, quando ofendido por alguém, quando maltratado por alguém, ele diz assim: olha, eu vou orar, eu vou entregar você nas mãos de Deus. Mas quando ele diz que vai orar e entregar nas mãos de Deus, o tom que ele fala já mostra que ele está querendo que Deus fulmine com o outro. Quem faz isso é macumbeiro, feiticeiro. Não é, pastor? E tem gente que acha que Deus vai dar ouvidos. Mas quando nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz, nós vamos entender: Jesus, eu fui ofendido, eu fui maltratado, mas me capacite para amar, Senhor, para perdoar. Abençoa, liberta, transforma. E a Bíblia diz que, fazendo assim, nós vamos amontoar brasas. Mas muitas vezes nós queremos viver olho por olho e dente por dente. A cruz de Cristo tem que nos ensinar a amar, tem que nos ensinar a perdoar. Porque quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos: não, eu preciso chegar, eu preciso alcançar, porque Jesus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo para que eu tivesse vida eterna. Eu preciso chegar até lá. Em Apocalipse, no capítulo 22, nos fala sobre a cidade celestial, sobre as ruas de ouro. E é para lá que nós temos que olhar. Quando somos ofendidos, quando somos maltratados, quando Satanás tenta nos induzir a vivermos rancorosos, nós temos que olhar para lá e dizer: Jesus, eu perdoo e eu preciso perdoar, porque eu quero chegar até a glória. Eu gostaria de pedir aos irmãos para ficar de pé. E reflita. E pense sobre o que a cruz de Cristo tem trago, tem produzido em nós. E ore. E peça ao Senhor para que produza tudo aquilo que é o objetivo de Deus através do sacrifício de Jesus. E que, se não tivemos até hoje um entendimento claro, que de hoje em diante nós possamos sair daqui prontos e entendendo que Jesus morreu por todos, em qualquer situação, nós procurarmos agir e perguntar como Jesus agiria. Eu me lembro uma vez, irmão, que eu estava ali no metrô, há muitos anos atrás, aí de repente eu estava na pastelaria do metrô, ia comprar um pastel. Aí de repente chegou alguém, bateu no meu ombro e falou assim: pô, moço, paga um pastel para mim. E eu virei no instinto para trás e falei assim: ih, rapaz, agora não posso. E era um pastor conhecido nosso, lá de Contagem. E ele falou assim: você deixa eu ir para casa com fome, hein, moço? Você ia me deixar para casa com fome e não ia comprar um pastel para mim. Você sabe que você tinha que deixar de comer o seu para matar a minha fome, né? Lições que a gente aprende. Quantas vezes alguém vem até nós e pede ajuda e a gente simplesmente diz: eu não posso, eu não tenho. Mas se a gente olhar para a Bíblia, quando Pedro e Silas chegaram à porta do templo, e aquele moribundo pediu uma esmola, o que, que eles disseram? Nós não temos. Materialmente, nós não temos nada para te dar. Mas o que nós temos, nós vamos te dar. Em nome de Jesus, levanta e anda. Nós temos que aprender isso, queridos. Quantas vezes nós passamos por pessoas necessitadas e recriminamos, fazemos julgamentos, chamamos de sem vergonha, isso é um preguiçoso, está nessa situação porque não quer trabalhar, e não somos capazes de estender as mãos, e eu repreendo, eu expulso todo o demônio, todo espírito maligno que está trazendo possessão a essa vida, e cheguemos até ele e apresentemos Jesus com amor. Porque o nosso papel não é julgar, é amar. Quando aquela mulher adúltera veio sendo perseguida, se nós olharmos a lei, aquelas pessoas que estavam perseguindo aquela mulher estavam amparados pela lei. A lei dizia que aquela que fosse pega no ato de adultério deveria ser apedrejada. Perante a lei, eles estavam corretos. Mas quando chegaram até Jesus, Jesus mostrou isso para eles, trazendo, em outras palavras, Jesus que dizia: olha, o papel de vocês não é julgar, é amar. Atira a primeira pedra aquele que não tem pecado. Jesus teve uma atitude de amor. E quantos sobraram? Muitas vezes nós deparamos com as pessoas lá fora e nós temos sempre um julgamento, nós temos um diagnóstico, mas nós temos que anunciar Jesus, porque Jesus transforma. Nós temos que anunciar o amor de Deus, porque o amor de Deus constrange o homem. O miserável se sente importante diante do amor de Deus, porque ele olha: eu não imaginava que existe alguém capaz de me amar de uma maneira tão grande. Eu quero esse amor. Nós precisamos aprender isso, que Jesus morreu e ele não nos deu o direito de nos levantarmos como juízes diante do nosso semelhante. Mas ele nos ensinou a ter atitude de amor, a acreditar que aquele que hoje é, amanhã pode não ser mais. A acreditar que o Evangelho é poder de Deus para a transformação do homem. Porque se nós não acreditamos, nós não vamos falar. O apóstolo Paulo disse isso: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós precisamos entender que Jesus morreu para nos ensinar algo acerca de amar, porque ele morreu por amor. E nós não temos o direito de olhar para alguém caído, de olhar para alguém destruído, e chegar e dizer para ele: você está assim, é por causa disso, disso, disso e daquilo. Mas nós temos que aprender a chegar e dizer: olha, você está caído, mas Jesus pode te levantar, ele morreu por você, eu quero te ajudar. A cruz de Cristo precisa nos ensinar a amar e a repartir as dádivas do Evangelho. Eu quero que você ore com sinceridade, com desejo, e peça ao Senhor: Senhor, eu quero entender, se ainda não entendi, eu quero entender o propósito da cruz na minha vida. Eu quero entender e compreender qual era o objetivo que o Senhor tinha quando morreu na cruz do Calvário em meu lugar. Retira de mim todo o egoísmo. Retire de mim toda a soberba que muitas vezes me faz bater no peito e achar que eu sou tão santo que não posso estender a mão a alguém. Pode começar a orar, queridos. Se lance diante do Senhor. Peça a Ele: Senhor, me capacite para que eu tenha coragem e capacidade de doar um pouco do meu tempo, de doar algo, um pouco da minha vida em favor daquele que está necessitado de uma palavra. Deus, em nome de Jesus, que nós nos colocamos e nos lançamos diante de Ti nesta noite, crendo, Pai, que a cruz de Cristo, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tem um objetivo único de salvar a humanidade e resgatar o homem para si, de mostrar para Satanás que ele pensou que tinha vencido, mas o Teu sangue nos garante vitória. Que nesta noite nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, revestidos pelo Teu amor, capacitados para amar, capacitados para perdoar, e entendendo que o Senhor não nos colocou como juiz diante de ninguém, mas entendendo que nós precisamos, ó Pai, simplesmente amar e ter o desejo de alcançar aqueles que estão à nossa volta, porque é por isso que o Senhor morreu. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos sair daqui nesta noite desejando ser um missionário em todos os momentos da nossa vida, em todo lugar que nós estivermos, com desejo de aproveitar as oportunidades e nunca, Senhor, rejeitar falar do Senhor para alguém. Em nome de Jesus, ó Deus, para a glória do Teu nome, é que nós Te pedimos nesta noite, ó Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus.